Givanildo Costa, comunicando. O grito do homem da noite estilhaça o silêncio em pedaços, para depois cair com uma pedra no pulso negro que não tem fundo. Quem foi que agrediu a noite? Teve a calma serena. Cai pedaços de silêncio, um ruído agudo, tinta. De onde vem o grito? Na sombra? Do crime? Da morte? Na alma criou pela noite, disse numa passagem lenta, em mil petição. Depois, falas que estão. Pense em fundo amiga. Que o ataque se manou. Que o eles têm livre com sereno. Falas que se tem com sereno. Com aquela caipita. E que apenas na cria. Tchou. De roupa. Tchou. De clima. Tchou. De morto. Concebido pela poetisa brasileira Maria Sabina, contida no livro Poesias Escolhidas, Brasília Esperanto Pagasso, Pagasso Brasileiro Esperantista, de diversos autores, organizados pelos poetas esperantistas brasileiros, Silas Chaves e Neide de Barroso, traduzido para o Esperanto pela esperantista brasileira Neide de Barroso. Lacrim, poema Verita de la Brasília, poetina Maria Sabina. É um livro que ele tenta e poesia pela Brasília Esperantista Pagasso, que varia em autor e grandeita pela Brasília e poeta e faz para isso aí. Silas Chaves, Pernê de Barros, do Rio. Também pedir Esperanto Ine, La Brasília Esperantista, Pernê de Barros, do Rio. Corações, também para o Daniel, para o Janiel, lá de Bangu. A a Patrícia Cigala, lá de Saquarema, e para a Zaira, para a Joaida, para o Anderson, para o Hélio Machado, para a Wanda, para o Valmir, todos lá do Sociedade Espírita Jorge, onde vai acontecer o 18º Encontro Espírita Curantista do Estado do Rio de Janeiro, que vai ser no dia 4 de dezembro de 2010. Mas não está a partir de agora, pessoal. Não se comprometam, porque teremos nesse dia, lá no primeiro domingo, no mês de dezembro, essa beleza, sei lá, que é o Encontro Espírita Curantista do Estado. Já tem gente boa sendo contratada, deverá ter uma jovem que canta muito no nosso encontro, assim como muitas outras pessoas. Não deixe de participar conosco, porque aqui você tem uma participação efetiva. E hoje nós queremos homenagear uma instituição que fica no Japão, lá em Kyoto, uma sociedade que tem por título Esperanto Popular Liga, ou Sotsio, ou Muto, ou seja, uma instituição que eles defumam os ideais religiosos, com o nome do tem alguns traços da doutrina espírita, da reencarnação, uma série de pontos parecidos com a doutrina espírita, embora eles tenham outros conceitos, mas muita coisa faz lembrar a doutrina espírita. E nós queremos, portanto, mandar aquele abraço para esse grupo que fica no Japão e que divulga os ideais usando o Esperanto para o mundo inteiro, dia da revista Nova Voia, Novo Caminho, e que lutam para que a paz se faça na Terra. É um trabalho excelente, um trabalho que eles fazem, estão sempre participando. Quem tem as fotos conversa, tem visto eles frequentemente, que seja no Brasil, seja no Brasil, fora do Brasil. É realmente um grupo muito ativo. E também nós queremos que você diga para a gente, que você participe conosco. Manda para a gente o seu texto, manda aqui a sua poesia e tantas outras coisas que você possa, o seu ouvinte possa falar, como faz o meu amigo José Vicente a cada semana. Sente me desmontar aqui para a gente, diz assim, o nada não deve constituir fonte de medo, pois o nada não existindo, não existirá qualquer forma de mal que venha dele. Olha que palavra que é importante, hein? Isso que eu estou esperando assim. Nenhum tem vocês que fonte de clima. Tchare, que está temendo. Existe as piuai, uma boa forma o que eu devemos pedir. Você gostou? Quando ganha seu pensamento, faça com o meu amigo José Vicente, que diz que vai escrever um livro, Santo Pensamento Livre. Parabéns, parabéns para vocês, para a gente participar. E se você também quer participar de outra maneira, então venha assistir o nosso programa e veja como funciona o nosso Esperanto Língua da Fraternidade. Nesse dia, eu estava pela nossa cidade e vi essa máxima que me chamou muita atenção. Eu já vi isso nos ônibus, nos carros de moto geral. Não inveje, trabalhe. Você está falando isso, meu jovem? Eu já me trago. Você não está invejando, não. Você está trabalhando mesmo, né? Mas é, como trabalhador não tem inveja, não é isso? Mas você pode ficar sem inveja, correto? Nem viu mesmo, namoro. Nesse caso, namorado, trabalha sendo bebê de inveja. E que saber outro dia, eu achei maravilhoso esse pensamento. Você que está escutando o nosso programa, não está fazendo isso? Não está esperando que o outro faça uma coisa, não? Porque muita gente fazendo isso. Que o outro faça por você, quer andar com as pernas dos outros, com as asas. Você também vai levantar uma curiosidade, pode mandar tanto a sua própria voz, sua, e pode mandar uma música. E hoje eu vim pronto para cantar com o meu amigo, o Kleber, já me deu uma força ali, e vai eu canto a sua voz, melodiosa. Olha lá, meu amigo, você como tem sangue, isso é para você, né? Mas eu vou cantar isso mesmo, você faz essa música. Olha só. Saudade, fogo em que o mês transplorante do mundo. Já escutaram essa música? Me faz lembrar a nossa juventude lá de trás. Como é que me dá esse esperanto, saudade da fogo, numa tradução do meu amigo Sina Chaves? Leia saudade, fogo em que o mês transplorante do mundo. Ancora o lugar das memórias, lá fora é tudo. Ai, ai, ai, ai, ai, na hora a semillas, la pago ella, de las que ya es joven, porque ella mi amor farilla. quero dizer de novo, gente, é noite. Minha amiga Denise entende, não vou falar mais devagar. Estou falando muito rápido. Vou falar mais devagar, minha jovem. Minha amiga Denise, quero que você responda também. Participa com a gente. Você que está nos escutando, diz pra gente. Nome de vestimenta masculina com 7 letras. É isso, Renato. Será que a pessoa vai? Caravato. Será que ela vem? Brasil. Será que ela vai ser? Furumico. Valendo o DVD da banda BR que tem essa música tocada. Você gostou? Vamos escutar? Não deixe de participar. Uma coisa, esse CD tá excelente para você. Então, diz pra gente: será que é? Será que é? Será que é assim? Se não, se não, se não, porque nós somos ingressos do meu jovem técnico. Thank you. Thank you. bicicleta masculina com 7 metros em Esperão. Será que é uma opção A? Cravato? Será que era B? Brasil? Ou será que era C? Farmico? Mas é do CD da banda Merlin que vocês escutaram logo no início. Que maravilha, sem par. Porque a seguir essa música é meu, já bem técnico. Thank you. está chegando para vocês. É, olha aí, pessoal, a data. No dia 28 de setembro de 2011, nós teremos um encontro estadual de comunicação social espiritual. Aí, pessoal, o quinto, hein? Sabe o que vai ser? Para você não sabia, vai ficar sabendo. Coisa muito legal. Vou dizer até o final do programa, porque as minhas estão aqui, meu jovem técnico. pensais. Nome de vestimenta masculino com sete letras é Esperanto. Será que é letra A? Cravato? Será que é também Brasil? Será que nasceu é fora do Rio? É negra de Niterói. Não vai só para não, minha amiga, está em Niterói. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não. Olha, é um CD da Panamera para você. Porque está participando com o nosso tanto, está chegando, chegou muita gente. Está chegando o Carlos Anderson, você dizendo que a letra é A. Está chegando a Marta Sega, amiga, Marta Pinelli, dizendo que a letra é A. O Francisco Lima, dizendo que a letra é A, que daria. A Roseline, minha amiga, a Roseline, dizendo que a letra é A, está dizendo. O Luiz Fernando de Ivone, Dona Ivone, Pereira de Convocante, está mandando um abraço para a equipe do Esperanto da Rádio. Obrigado. Está bombando o grupo do Esperanto. Francisco de Guapa, a gente vai dar cuidado com o primeiro Esperanto que sou deficiente visual. Meu jovem, você, nós temos no Braille, lá existe o método em Esperanto e também no Braille, que é do professor Jair Salles, entre em contato com o pessoal do Braille. Depois, no final da tarde, eu ponho o programa, você pode ligar para mim, eu tenho mais informações para você, tá bom? E você vai saber se existe CB. O material também existe sobre Esperanto. Telefone para mim ainda hoje. Pois é, meu jovem Francisco de Guaba. Obrigado, jovem. A revista do Almeida dizendo que a letra é A. A Lucinha de Camargo dizendo que a letra é A. A Regina de Guaba dizendo que a letra é A. Dirigiu o novo, meu amigo, a Regina. Lucília Lenice. O João OLM de São Paulo dizendo que a letra é A. Isso é para você, tem minha vida. Ele está dizendo assim, de maneiro, você canta ai, ai, ai. Aí tem que ser, meus ouvidos aqui, responde ai, ai, ai. Será que isso é preconceito da minha voz e pela negadora? Ele é advogado e dá a minha participação, dizendo que a letra é lá. Você sabe sempre como ser mandado aquela realidade, né? Um tremendo telefone, dá a mente criativa do homem. Quarto normal, de cultura, é quando a pessoa tem a facilidade de criar projetos na mente e passar rapidamente para o público. Muito bem, muito obrigado, garoto. Você realmente sai com cada pensamento essa sua criatividade. Muito obrigado, garoto. Não esqueça conosco. Eu sou o nosso amigo José Vicente. E eu dizia para você como é que vai ser o quinto encontro de comunicação espírita, não? Comunicação está bom. Vai ser no CR, no dia 25/8/30, às 18h30. Nós estaremos lá também, divulgando e esperando o meu amigo Guto e todos os outros companheiros. Quero ver se ele participar conosco. Também quero informar para vocês que nós estamos promovendo o Tabernáculo do Espírita Paulo Estevam. Ali, na rua, já vai ser 178 em Gorda, viu? Mais uma atividade bem difícil da Casa é Casa, que está ampliando sua dependência para receber todo o público que está nos procurando. Ali, nós teremos no dia 28, às 4 da tarde, a Regina Márcia, que vai cantar para a gente a música Espírita no seu teclado. Eu deixo de participar conosco lá. E aí, teremos ter um cantado, né? Vamos cobrar o benefício da nossa casa, né? E a Regina Márcia, ela vai fazer esse benefício da nossa casa, vamos deixar ele participar conosco. Mas, obviamente, estão sendo vendidos ou comigo, né? Com o Givanildo, estou lá na cooperativa, como diz que estou aqui na rádio, ou diretamente lá em contato com o técnico da Tabernáculo Espírita, Paulo Estevam, né? Que você vai naturalmente, ao final do programa, vou dar um telefone para vocês. Não esqueça também que na próxima semana nós teremos palestra na cooperativa em português sobre o tema música e saúde mental. O Luiz Alfredo Garcia, que é professor de violino e maestro da Escola de Música Vila Lobos, vai estar presente ali na estrada da Avenida 3 de Maio, 46, sobre lá 208. Deixa eu participar, você vai gostar muito. Vai ser 18 horas, portanto, palestra em português sobre música e saúde mental. Quando você está presente, vai ser comigo, você pode participar. O dia seguinte, nós estamos aqui, meu jovem técnico. Mais um mundo de trabalho. Nossa produção é a nossa família. Não esqueça de fazer mais um saco de trabalho. Saber de música, para se pedir de sair, precisar. presente, que nós estamos falando sobre isso na cooperativa. E no curso de quinta-feira, nós tínhamos dado parada em função de um problema de saúde do nosso queridíssimo amigo. Na quinta-feira que eu vou aparecer, a gente está se recuperando e depois nós vamos prolongar o nosso curso de quintas-feiras, no horário de 2 às 3h30. Também informar que lá no CERN nós estamos tendo novos cursos, cursos às segundas-feiras, das 2 às 10h30 da tarde, das 16h às 17h30 também, já um curso mais adiantado para progressivo, e às quartas-feiras, 10h da manhã, com minha amiga Márcia Couto, de 10 às 11 h com o Suácio, além de estudo do mundo do texto do Esperanto, de 9 às 10, e de 10 a meio-dia, as atividades do Serviço de Esperanto do Sérgio, deste passo-mar, ali na rua dos Encontros, 182, estamos terminando, informando também, e está participando excelente, João Carlos Trai, está mandando aquele abraço, que está na escuta, a Chile do Convite, que vem aqui de trás, junto com a Marli, a Marli, que vem aqui de lá também, de Porto Viu, o Rafael Metade, Metade, a Aline, a Clara, todo mundo de Porto Viu, Porto Viu, o índio também de Convite, que vem aqui de lá. Eu vou misturar tudo aqui e fazer, na verdade, descobrir quem foi que acertou, porque se você disse que a resposta não é para lembrar, é isso mesmo, na verdade, o nome de vestimenta masculina, quando ele consegue letras, é esperar para ele estar gravado, que é gravata, gravata, esperar que é gravata. Tudo tem sido de combinação que é Brasil, e formiga, ali está assim, que é formiga, e vamos mexer para lá, vamos mexer para cá, vamos misturar tudo. Vamos ver, na verdade, quem é que vai ser o contemplado desta maravilha, sem quadra, para o seu pessoal. Saiu para quem? Deixa eu ver aqui. Saiu para a Lohane. E Lohane, você ganhou, hein? Grande garota. Ganhou um presente legal. Um CD. É, da Lohane para você. Nós não temos nada. Mas não vai, meu jovem. Beleza.